Queria você um pouco mais, sentir suas palavras, cada palavra. Queria você cheirar sua respiração, saber seus segredos, repousar em seus pensamentos. Cada letra, todas as palavras, uma semifrase, frases inteiras, uma canção. Sempre estarei esperando um sorriso seu.